Prepare, espera na posição e pitch. Posição, espera e pitch. Seria a melhor curva pela esquerda ou pela direita? A torre informa que ainda a pista não foi liberada. Vamos iniciar uma espera. Prepare uma espera na radial norte de Salvador, a 10 milhas afastado. Radial norte de Salvador, afastado 10 milhas, vai iniciar a Guarapro de Lama. Vai sair. Afirmo. Salvador. Muito boa tarde, o Azul 4065, Cente da Romeu, 360 para Campinas, para cópia. Efetue espera, inicialmente, na radial 050 de Salvador, a 20 milhas afastado. Cente, radial 050, 20 milhas afastado de Salvador, 380. Controle Salvador, uma boa tarde, é o Papa Papa Mike Eco Delta. Controle Salvador, é o Papa Papa Mike Eco Delta. Delta on loading point, runway 10, call Salvador Tower on 118.6. Controle Salvador, Papa Papa Mike Eco Delta. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 1288, alterna 3325. 2881-3325, boa. Papa Papa Mike Eco Delta, prossiga. Aqui, ó, boa tarde, o Papa Papa Mike Eco Delta de Vera Cruz para Salvador, mantendo a radial 270, 1500 pés. Estima Salvador, 1822. Mike Eco Delta, tipo de equipamento, pessoas a bordo. É o Serra Kilo 76, 3B. Cobra sim, ainda bravo. Alcione 0222, o Mike Eco Delta, corredor Axé, atento, reporte para a descida, o Mike Eco Delta. Ok, mantendo o corredor Axé, 1510, o transponder é 0222, chamará para a descida. Tem uma pós a área restrita, desça para 510. Desce para o 040. Afirma, 040, tá, 3835. Seria uma previsão de quanto tempo será a espera do TAN 3835, senhor? Confirme. Será uma previsão de quantas esperas devemos fazer? A torre ainda não informou, aguardando a retirada das máquinas da pista. Ok, obrigado. Viu. Controle Salvador, boa tarde, jogou no 807, está com a informação desatualizada, Romeu. 807, boa tarde, chegada em pitch, desça para o nível 050 e prepare órbita na posição Anto, a pista é 28, aguardando liberação com a torre. Ciente, preparada no órbita na posição Anto, o gol 1807 desce 050, informa após de pit, vol 363 na final do RNAV. Gente, prepare o RNAV, inicialmente, esperem ando. Gente, esperem ando. Concordando pela esquerda, 1807. Tiro. Controle Salvador, são 3193. Estando Brasília, a frequência é 12. 3193, prossiga. Decolado, são 3193. 3193, contato radar, saída da EL. Saída da EL, pode possível voar direto para o leste? Direita para o lado da EL inicialmente. Direita direto da EL. Controle Salvador, Mike Eco Delta. Prossiga, Mike Eco Delta. Solicito abandonar 1500 para 500 pés, senhor. Está aprovado o farol de Itapuã. Aguarde cruzamento da área restrita. Instruções, Mike Eco Delta. Aguarde cruzamento da área restrita, Mike Eco Delta. Está muito difícil copiar o controle devido à rádio pirata. Mike Eco Delta. Mantenha ou não 1500 pés, Mike Eco Delta. Manterá 1500 pés. Aqui é com o Delta, desça para 500 pés, o ajuste 10 no 4. O Mike Delta descendo para 1500, para 500 pés, senhor. Afirmo. Está a 1 minuto do farol de Tapuã. Gente, desça para 500 pés. Descendo para 500 pés. Mike Delta. Da 3835, mantém a espera. Mantém. Foz da El, pode voar direto, Leso, tá 3193. Prossiga. 3193, pode voar direto, Leso, após da El. Mantém ainda a saída, o TAN 3193, e chame Centro Recife agora, 1288, alterno 3325. TAN 3193, mantém saída, Centro Recife 2883325, boa tarde. O bairro Caco Delta, 500 pés, vertical do farol de Tapuã. Chame Torre 1186, Mike Caco Delta. 1186, Mike Caco Delta, grato. At departure, is Romeo Oscar Juliet 05 from the Puka departure. We are climbing flight level 390, passing 3,000 feet. Romeo Oscar Juliet 05 on the radar vector for space, fly heading 090 until passing level 150, after direct to Alpha Charlie Juliet. Copy to right turn heading 090, and just confirm after passing flight level 150 direct to Alpha Charlie Juliet. That's correct. Fly heading 090 until passing level 150. That's copied. Turning now to heading of 090 until passing 150, then direct Alpha Charlie Juliet, Royal Jet 05. Correct, sir. Confirme. Salvador, o Gol 907, posição Anto, ajustando senhora. Prossiga para o controle. O Gol 807, iniciando o órbita, posição Anto. Afirmo, é o número 3 na aproximação, aguardando liberação da pista, Gol 1807. Sim, 1807, aguardando liberação. O que seria liberação? É a inversão de pista ou as máquinas? Inversão de pista, correto, aguardando a retirada das máquinas. Até o suficiente. Salvador, é o Mike Eco Delta. Papá, Mike Eco Delta, prossiga. Tá do solo para o Pátio 4. Livre, pista frequência livre. Grato. Delta. Salvador, Tran 3835. Prossega 3835. Gente, poderia verificar com a torre o estimado previsto, por gentileza? Aguarde, vamos verificar novamente. Ok, obrigado. Romeo Oscar Juliet 05, resume our navigation, fly direct to Alpha Charlie Juliet position. Okay, returning left direct to Alpha Charlie Juliet, thanks Romeo Oscar Juliet 05. And we'd like to cross amended cruise level, flight level 370, enable 390. Stand by one. Solo Salvador, azul 4065. Já está totalmente pronto, aguardando cópia. Mate, eu já tenho sua autorização. Nós estamos coordenando a mudança de pista. Para isso tem que ser liberada aí as obras. A pista vai ser a 28. Só um instantinho, já te passo a conta, ok? Center, frequency 12685 or 12545. 12685 or 12545, and we're re-clear flight level 370. Thanks for your help. Romeo Oscar Juliet 05. Goodbye. As aeronaves na escuta de Salvador, a torre ainda não tem estimado de liberação da pista. É a UNA com identificação, contato na rádio 0 abaixo do critério. Não atrasou mais muito, a informar, meia de 49, informa 30, embora de mão. Salvador, o gol 807 está cruzando 090 e descida para 050. Eficiente, atingiu 50, mantém a órbita em alta também. Ok, então descendo em órbita, a OTG vai manter em órbita. Prossiga para a proa de lama, para espera naquela posição. Gol 648, controle. 648 na escuta. Prossiga para a proa de lama, para espera naquela posição, aguardando a liberação da pista. Não há mais ninguém a decolar da pista dessa. Afirmativo, lama, ótica sobre. Estimado a liberação na pista devido ao equipamento. Aguarde, a torre ainda não tem. Ok. 3835, vou complete a órbita, prossiga para espera em pitch. Espera em pitch, tá? 3835. 248, a torre agora informa a pista está liberada, pista 2000 pés, ajuste 1014. Tem condições de completar o final do RDME? Afirmativo, 1094 para 2000 pés. Condições de completar o VORDME 2000. A gente reporte na final VORDME, pista 28648. 286, torre, completando VORDME 28648. Pista 3835, havia solicitado a RNAV, confirme? Afirmativo. Gente, vou chegar na proa do servidor 361, 4000 pés, ajuste 1014, condições de reduzir para 180? Reduzindo, na proa do Serra Vitor 361, tá? 3235. O nome é 66, visibilidade maior de 10 km, que é o parcialmente nublado. 2.100, ajuste de altimetro, 1.064. 3835, após o Serra Vitor 361, desça para 2500 pés, ajuste 1014, reporte final RNAV. Após 361, desça para 2500, 1014 reportará 3835. Zulu 17, decola da pista 28, saída gole, transição Ofito, mantém a proa até 2000 pés, o controle 119.8, o transponder 51.16. Indicado? Está com 190. Pode bater? Está mantendo 190. Já está pronto para push e acionamento 6703. Autorizado, push e acionamento no 08, reporte táxi web jet 6703. Reportará para o táxi web 6703. Azul 4065, pronto, cópia. Afirmativo. Autorizado Campinas nível 360, via Upper Whisky 58, decola da pista 28, saída Gole, Eval, após Eval Sagaz, o controle 119.8, mantém proa até 2000 pés, o transponder 5120. 360 Campinas autorizado, via Upper Whisky 58, decola da 28, saída Gole, transição Eval, após Sagaz, mantém 2000 na proa, 5120 no transponder, controle 119.8, está na posição 9, está pronto para o feedback acionamento 4065. Gente, o azul 4065, número 2 para o push, temos um Boeing 737 da Webjet iniciando no 08. Após o mesmo livrar o pátio no setor, está autorizado o push e acionamento. Gente, aguardando autorização. Solo é o Gol 1064. Isso permanece interditada primeiros, nesse caso, últimos 1200 metros, até que horas? Negativo, os 1200 metros já foram liberados, informo apenas os últimos 90 metros fechados. Estou ciente da notando dos 90, primeiros 90 metros da pista 1-0 fechado. Com relação ao notando dos primeiros 1200 metros da pista 1-0 fechado, poderia me confirmar qual o número, por favor? Só um minuto. Obrigado. Gol no 64, é o solo voltando? Prossiga, senhor. O O número do Notan é o Bravo 0204/2010. Uma, boa tarde, voo no 648, livrou? Voo no 648, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, 648. Pelo Quebec Serra, no 1500 pés, ajuste do altímetro 0 no 4, corredor Caixa Pregos, Vera Cruz, Interlagos, e informe pessoas a bordo. 0 2 7. Reporte para IP. Gol 1807, desça 2500 pés, ajuste 0 no 4, reporte final RNAV. Desce 2500 no 0 no 4, vai reportar final passando 3 a 3. Paulo Salvador, é o Gol, Golf Tango Yankee. Objeto 6703, é o Solo voltando? Na escuta, Solo, 6703. O controle acaba de recordar aqui que após a decolagem está livre da restrição de manter a proa até 2000 pés. Ciente? Ciente, então. Após a decolagem está livre de manter a proa até 2000, web 6703. Perfeito. Irá cumprir apenas o perfil de saída. Gole ou fita? Gole ou fita, web 6703. O Azul 4065, controle recoordenou, após a decolagem, está livre da restrição de manter a proa até 2000 pés. Irá apenas cumprir o perfil de saída, gol, leval, sagaz. Azul 4065. Gente, livre da restrição de 2000, perfil da saída, gol, leval, sagaz, 4065. Aguardando para o pushback. Estando com a equipe de solo, após o Webjet livrar o pátio no setor, autorizado o táxi, o autorizado push e acionamento, reportando para o táxi. Coordenando a consola, aguardando a aeronave da Web, estamos autorizados, 4065, reportará para o táxi. Solo Salvador, Web 6703, pronto para o táxi. 9-1 a bordo, autonomia 4 horas e 5, alterna com 20. Confirmando o POB, Webjet 6703. 9-1-9. Ciente, 9-1, com fins 4 horas e 5, táxi via Juliette, Alfa, reporte antes da taxiway, Golf, o ajuste 1-0-1-4, torre 1-1-8, decimal 6. Juliette, Alfa, reporte antes da Golf, ajuste 1-0-1-4, torre 1-1-8, decimal 6, web 6703. Paulo Salvador, é o Gol, Golf, Tango Yankee. Paulo Salvador, é o Gol, Golf, Tango Yankee. Sim, quem chama, Paulo? Gol, Golf, Tango Yankee, na ponte de número 3. Pedindo permissão para reboque do gate 3 para a ponte número 2. Autorizado, reporte no término do box 3 para o pátio 2, para o box 2. Ok, obrigado.